três moleques pelas ruas da noite. A nossa vida é uma gangorra, ou de certo eu só tenho a morte, até o dia que eu não morra. Eita mundo bom de acabar, não, não, não. Eita mundo bom de acabar, yeah, yeah. Eita mundo bom de acabar, oh, oh, oh, oh. Eita mundo bom de acabar, eita mundo bom de acabar. Fiz uma rima tão embaçada que a filha do parceiro chorou. Minha vizinha tranca a porta e ligou. Minha vizinha tranca a porta e ligou. Bus coxinha mais coxinha que come coxinha se atrasou. Dava tempo de ir de São Paulo a Osasco, assaltar o açougue, ainda fazer o churrasco. Dava tempo de ir de São Paulo a Toronto. Demorou tanto tempo que o rap tava pronto. Capta, trata, track, big fractal. Rap tá pra pop como crack cultural. Máquina descarta, prep, big, oitão. Trame tal quer capitalizar, SP é capital. É grana, grana, grana, beat, vida insana. Lembra quando a gente era três privete de Santana? Missão a paisana, missão enraizana, questão decisana. A mesma moleque, é pela vida ou pela fama. Ei, três moleques pelas ruas da noite. A nossa vida é uma gangorra, ou de certo eu só tenho a morte, até o dia que eu não morra. Eita mundo bom de acabar, não, não, não. Eita mundo bom de acabar, yeah, yeah. Eita mundo bom de acabar. Eita mundo bom de acabar, eita mundo bom de acabar. Apto, truque é o truque, tipo cactoso. Rap tá hostil como orcocos ilegal. Rap true, troca soco, não consensual. Se for pra te acender uma luz, entende o desfecho mental. O certo não é certo, só cano inseto te fala que é certo. Eu vejo por perto que te faz peso na terra, no ferra. Olhe pro céu que te pisa e olhe pro céu que te guia. Só se for escuro faz lembrar que guerra é guerra. Faça no peito de quem leva sério respeito. Contando com o tempo, eu nem lembro de quando. Quem foi que eu voltei, tá na ponta da faca. Sabendo assim, a que pega na pele. Eu espero você que não toma silêncio. Porque quando eu volto, cê sabe que o bar é até louco. Já vai muito além desse rap. Me fala, moleque, de tudo que você pensou que seria verdade. Contou na maldade, saudade de quando eu fazia esse rap. Sem ter que falar desse set. Eu volto inovando, cê sabe que eu fui coroado no show. Espinade é o rei do speed flow. Ei, três moleques pelas ruas da noite. A nossa vida é uma gangorra. Ou de certo eu só tenho a morte. Eita mundo bom de acabar, eita mundo bom de acabar, eita mundo bom de acabar.